Sessão das Seis. Olá, ouvintes da Rádio Fiscar, aqui é a Gabriela Nogueira. Estamos começando mais um programa Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras de TV e cinema aqui na Rádio Fiscar. Você está nos ouvindo agora pelo 95,3 FM ou pelo streaming no site da Rádio Fiscar, www.radio.fiscar.br. Isso aí, pessoal. Eu sou Laura Teixeira, também aqui no Sessão das Seis, na Rádio Fiscar. E o programa de hoje, como toda semana, a gente tem um tema para falar aqui no programa. E hoje o tema são filmes pernambucanos, contemporâneos, né? A gente escolheu, fez uma seleção aqui de filmes, vai apresentar, tentar apresentar uma certa cronologia aqui dos filmes desde o final da década de 90 até os dias de hoje. E para quem conhece as músicas ou os filmes, aí vai ficar sabendo um pouquinho mais, então, sobre música e cinema pernambucano hoje aqui no Sessão das Seis. É isso aí, boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Maurício Zatoni, um dos locutores também do Sessão das Seis. Vou ficar com vocês na próxima uma hora. E para participarem aí como ouvinte no Sessão Ouvinte, até mesmo para sugerir um tema, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é sessãodas6@gmail.com. Ou através do MSN, aqui agora que a gente está online, você pode falar com a gente, até comentar se você assistiu esses filmes do cinema pernambucano, do filmes pernambucanos, né? Que é o tema de hoje. E o MSN é radiofiscar@hotmail.com. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Aqui é a Ana Kiel. Hoje, né, dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, feriado aí em alguns lugares do estado de São Paulo. E a primeira música que nós vamos ouvir aqui neste programa é uma música que foi um estopim do tema do programa, né? Foi uma ouvinte pedir uma música que acabou gerando aí na nossa colega Laura. Inspirando aí a vontade de fazer um programa sobre o cinema pernambucano. É, a gente vai primeiro ouvir a música, então, e depois tentar falar com a Marina Casonato, a Tica, que é a nossa ouvinte do Sessão Ouvinte de hoje. A música que ela pediu é do filme Área do Movie. E se chama Naquela Mesa, uma música do Otto. Vamos ouvir então a música da Marina Casonato. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu trago e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida e essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida e essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, e essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Ah, bom, então a gente acabou de ouvir aí Naquela Mesa com o Otto. E agora a gente tá com a Marina na linha pra falar um pouquinho sobre o filme. Marina, você tá ouvindo a gente? Marina? Eu tô ouvindo bem baixinho, Laura. Bem baixinho, será que... Bom, mas fala um pouquinho pra gente então só por que você escolheu essa música e o que você tem pra contar aí da música ou do filme, não sei, o que você tem pra dizer. É, essa música eu já conhecia, porque ela já foi regravada outras vezes, né, por Elisete Cardoso, por outros cantores. Mas aí eu tava assistindo o Ares do Mundo, e aí no fim, era que acaba, toca essa música na versão do Otto. E eu já adorei o filme é muito bom, recomendo. E daí era que eu ouvi a versão do Otto, eu adorei, aí eu procurei bastante pra baixar, não achei. E daí ela saiu agora no novo CD dele, agora, lançado em 2009. Aí eu fui escutar de novo ela, né? Legal, muito bacana a sua sugestão. E aí, como a gente falou até no começo do programa, foi a partir dessa sugestão que você tinha falado da música, né? Fui pesquisar mais também sobre as trilhas de filmes pernambucanos e acabou dando um programa inteiro aqui. Então... Ah, legal. É, tem muita coisa boa. É, com certeza. Tô curiosa pra ouvir as músicas de hoje. Legal, Tica. Brigadão aí. Se você quiser mandar um abraço pra alguém também. Não, um beijão pra todo mundo. Tá, valeu. Em especial. Tá certo, então. Brigadão aí pela audiência. Falou, e pela sugestão, tá bom? Um beijo. Beijo, Tica. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Bom, e falando um pouquinho aí do filme Ares do Movie, né, é um filme de 2006 dirigido pelo Lírio Ferreira. E agora a gente vai começar então mesmo com o tema e a gente vai acabar localizando melhor aí quem é Lírio Ferreira e outros filmes que ele dirigiu também. Bom, então vamos introduzir o tema de hoje, né, que é o tema do programa da semana. E a Laura pediu pra gente deixar bem claro aqui, então, que não é um recorte preciso do movimento, né, porque não é definido um movimento... com nome próprio, né, com M maiúsculo, não é definido esse movimento do cinema pernambucano contemporâneo. É mais porque houve muitas produções com uns temas em comuns, né, que era o tema da miséria do interior e os desafios das periferias dessa região, né. Então acabou se caracterizando esses filmes com esse tema em comum. E para quem conhece ou estuda a história do cinema brasileiro, né? Ou aí agora para quem não sabia, mas tem curiosidade, geralmente o cinema do Recife é lembrado por um ciclo chamado Ciclo de Recife, de produção de filmes durante a década de 20. Então ali quando o cinema ainda era cinema mudo, já existia uma produção impulsionada ali pela produção de filmes. E depois, mais para frente, na década de 70, também teve um importante movimento lá em Recife, um movimento cinematográfico, aí usando já um outro formato, o formato Super 8, que é um formato mais caseiro de cinema. E mais lá no final da década de 90, que o cinema de Recife começa, então, a volta, né, a se destacar com os longas-metragens. Isso aí, como o Sessão das Seis é um programa sobre trilhas sonoras, a gente faz aqui um destaque então para a trilha sonora desses filmes, que também é muito marcante com a relação que tem com a música local, né, com a cena musical. Principalmente com esse, o que a gente conhece como Mangue Beat, que é um certo movimento que começou no Recife, na década de 90, que era um movimento de misturar de rock, hip hop, maracatu, música eletrônica, vários ritmos tradicionais e mais modernos também, misturados aí num, seria talvez um novo ritmo, uma mistura, né? Os nomes mais conhecidos que o pessoal costuma saber é Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., tem também Cordel do Fogo Encantado, Ed, Mon Bojó, e várias dessas bandas costumam tocar aqui na Rádio Fiscar, então pra quem já acompanha a programação, até já pode conhecer alguma das músicas que a gente vai tocar aqui hoje. E o primeiro filme do qual a gente vai falar é o Baile Perfumado, que é um filme do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, lançado em 1997, né, há 12 anos atrás. O Baile Perfumado, ele pode ser considerado, então, um marco para essa nova safra de filmes do lá de Pernambuco, né? Porque ele traz para os longas, né, para salas de cinema de longa-metragem, uma geração que já estava fazendo curta-metragem antes, desde a década de 80, né? E, então, o Baile Perfumado, ele foi vencedor de melhor filme no Festival de Brasília em 96, um ano anterior, inclusive. É, atraindo atenção não só para ele, mas para os realizadores locais de Pernambuco ali também. Bom, e o filme é baseado na história real de um mascate libanês, que é o único responsável pelas imagens, né, do cangaceiro Lampião, o Virgulino, né? Virgulino Ferreira. A história dele se infiltrou nesse grupo de cangaceiros para conseguir registros visuais mesmo e vender pelo mundo afora, né? O filme foi dirigido pelo Lírio Ferreira, que é o mesmo do Área do Movie, que a gente já falou, e pelo Paulo Caldas, que a gente ainda vai falar mais daqui a pouco ao longo do programa, né? Bom, a trilha sonora, então, como a Laura falou, que tem uma grande relação do cinema com o Mangue Beat, aqui ela é feita, a gente vai ouvir uma música que foi feita especialmente para a trilha, e aí feita pelo pessoal que estava na época do Mangue Beat mesmo. A gente vai ter o Chico Science, Fred 04, que é do Mundo Livre S.A., Lúcio Maia, da Nação Zumbi, e com a música Angicos, do ritmo Mangue Beat. Ela começa, essa música ela toca na sequência inicial do filme, que é uma cena que está sobrevoando o cânion do Rio São Francisco, uma cena muito bonita. Vamos ouvir então a música Angicos, com Chico Sainz, Fred 04, Siba, Lúcio Maia e Paulo Rafael. We'll be right back. isso aí, pessoal. A gente acabou de ouvir, então, Angicos com Chico Sainz e a galera da Nação Zumbi, que é da trilha sonora do filme Baile Perfumado. E eu lembro desse filme que, na verdade, nem sonhava ainda em enveredar para vir pro cinema, mas eu assisti esse filme quando eu tava na sétima série fazendo um trabalho sobre cangaço. E a professora falou, ah, então já procura esse filme e tal. Eu tinha acabado de lançar o filme. E só muito tempo depois que eu descobri que ele tinha toda essa relação com essa cena pernambucana que a gente vai estar falando aqui hoje no Sessão das Seis. Mas eu lembrei de uma curiosidade também que eu li ontem sobre o Lampião, que o filme do Baile Perfumado, aí fala do cara que foi lá tirar as fotos. E que uma vez uns turistas, os cangaceiros pegaram os turistas, estavam passeando pelo sertão e pediram pra ele tirar foto do Lampião. Aí o turista, que era dono da máquina, muito assustado, falou, não, mas o que você quer? Você quer que eu mande pra você? Me dá um endereço. Aí o Lampião, não, manda pra mim, manda publicar nos jornais. E ficou tirando um monte de fotos, assim, eu vi ontem essa. Que achei legal, que também era outra pessoa que também tirava foto, né? Não sei, a gente não sabe se é verdade. É isso aí. Então agora a gente vai falar do próximo filme, então, nessa coisa dos filmes pernambucanos, que é um documentário chamado Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. O filme foi feito pelo Paulo Caldas, E junto com o Marcelo Luna, né? Bom, o nome do filme é levemente curioso, né? Eu também, quando eu primeira vez ouvi falar desse filme, fiquei pensando, mas o que será que é isso? No caso, o Pequeno Príncipe é o apelido ou o nome de guerra do Elinho, que é o Hélio José Muniz, que é um justiceiro lá de Camaragibe, na Grande Recife, que é uma das periferias mais pobres do país. E Alma Cebosa, na gíria local lá, é o indivíduo que não presta, que faz mal à comunidade e que merece ser despachado dessa pra melhor, nas palavras aí da explicação da gíria. E apesar de tratar o Elinho aí como se fosse o Pequeno Príncipe no título, ele não glorifica o Elinho, né? Ele traz um paralelo entre o Elinho, que tava lá na prisão por conta de 70 assassinatos, e com o Garnizé, que é um cara que cresceu na mesma comunidade que ele, só que ao invés de se tornar um criminoso, ele se envolve com a música, ele é baterista da banda de rap Faces do Subúrbio. Então rola aí esse paralelo entre o Garnizé, que não foi pro crime, e o Elinho, que é o Pequeno Príncipe. Bom, e a música que a gente vai ouvir é da banda Faces do Subúrbio, que é uma banda recifense que surgiu em 92. E no ano de 2000 lançou o álbum Como é Triste de Olhar, que foi aí o mesmo ano do lançamento do documentário, né? O ano 2000. A música que a gente vai ouvir é Não Adianta Querer Me Calar, e ela tem alguns samplers de alguma música do Raul Seixas, que a gente vai descobrir aí agora. Vocês vão descobrir, com certeza, ouvindo. Isso aí, então vamos ouvir. Eu estou aqui com vocês também, escutando Sessão das Seis, de tema filmes pernambucanos. Tô mais quietinho aqui, que eu tô fazendo a técnica pela segunda vez. Mas gosto de aparecer. Meu Deus do céu, achei uma música. Vai ouvir, então, Faço do Subúrbio, Não Adianta Querer Me Calar, e tentei descobrir qual é a música do Raul, que também foi sampleada aí pra participar dessa música. Sete chaves, sete capas, pois te lembro. mental, a causa perfeita do seu próprio mal. Agora sinto o clima, vamos partir pra cima, disparando palavras em forma de rima. R.A.P. não significa nada pra você, olhe ao seu redor e tente entender o nosso estilo, o propósito, nossa missão. Faces do subúrbio é a própria tentação. Eu sou a boca que pousou na sua sopa, eu sou a boca que chegou pra lhe alertar, eu sou a boca que vai tomar o seu sono, eu sou a boca no seu porta do bizarro. Eu sou a boca que pousou na sua sopa, eu sou a boca que chegou pra lhe alertar, eu sou a boca que vai tomar o seu sono, eu sou a boca no seu porta do bizarro. Isso aí, voltamos aqui com Sessão da 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV na Rádio Fiscar. E a gente acabou de ouvir Face do Subúrbio, Não Adianta Querer Me Calar, né? Imagino que foi bem fácil qualquer música do Raul, né? É, a gente vai falar agora do filme Amarelo Manga, do Cláudio Assis. O filme Amarelo Manga, do Cláudio Assis, de um filme de 2003. E... que conta aí com o Matheus Nestergalli, o Jonas Bloch, Dira Paz, Chico Dias e a Leona Cavalli no elenco, entre outros, né? E eles são todos personagens à margem nas suas histórias do subúrbio do Recife, né? E as críticas sobre esse filme são bastante divergentes, né? É, porque alguns acham forte demais a estética violenta, né, do Cláudio Assis, que ele ainda ia aprofundar no outro filme dele, Baixio das Bestas, né? A gente vai conferir por aqui também. Bom, a trilha do Amarelo Manga foi feita pelo Jorge do Peixe, junto com Lúcio Maia, que também é do Nação Zumbi, por isso que a gente tem aí, houve uma forte influência da batida, da percussão da Nação. E a música que a gente vai ouvir se chama Tempo Amarelo, uma referência ao nome do filme, que tudo se passa no filme, costuma ser amarelo, bastante coisa, a fotografia, as cores vão puxar pra esse tom, inclusive até os pelos pubianos de uma das personagens, que é vivida pela Leona Cavalli, que tava começando no cinema aqui, né, também. Ela é famosa pelo teatro e começou a sua carreira no cinema pernambucano. Uhum. Vamos ouvir, então, a música Tempo Amarelo, com Jorge do Peixe, Gilmar Bola 8, Lúcio Maia, o Dengue e Pupilo. Amarelo, amarelo, Estamos de volta com sessão das 6. Acabamos de ouvir a música Tempo Amarelo. Aí é uma música que fez parte do filme Amarelo Manga, do Cláudio Assis. E ainda falando do Cláudio Assis, vamos pular para 2007, falar do filme Baixio das Bestas, que também foi dirigido por ele, né? E chegou com mais violência ainda às telas. Como a gente tinha falado agora há pouco, que o Cláudio Assis começou a receber críticas pelo roteiro mais intenso no Amarelo Manga, e o Baixo das Bestas, há quem reclame da violência e dos palavrões em excesso, né? Mas essa força com que ele usa nos filmes são, no mínimo, marcantes, servem pra gente marcar e não esquecer tão cedo. Bom, e da trilha sonora do filme Baixio das Bestas, ela foi feita pelo Pupilo, que é um dos membros da Nação Zumbi, e ele também faz parte de um outro projeto, que é o 3 na Massa, que é junto com o Dengue, que também é do Nação Zumbi, e também o Rica Mabes, que é do Coletivo Instituto. E para quem ouviu o nosso programa aí já em outras semanas, a gente já falou bastante do Instituto, do Rica Mabes, dessa turma aí, quando a gente fez o programa sobre a série de TV Alice. Foi no programa 15, acho que faz uns 2 meses mais ou menos, que a gente fez esse programa. A gente falou bastante deles também. Isso aí, mas voltando ao Baixio das Bestas, né? É um filme polêmico que ganhou vários prêmios no Festival de Brasília, incluindo melhor filme e melhor trilha sonora, né? E a gente vai ouvir aqui a música Vale do Jucá, com Siba e Floresta. E a Floresta, que é um projeto de imersão nas raízes da música tradicional nordestina, empreendido aí pelo Siba, né? Que anteriormente fazia parte do Mestre Ambrósio, que é uma outra importante banda pernambucana no período do Mangue Beat. Então a gente vai ouvir Siba e a Floresta com a música Vale do Jucá. Caminho quase sem pegadas, tantas madrugadas fluídas serenaram. Era uma estrada, muitas curvas bordas, quantas passagens e portas ali se ocuparam. Era uma linha sem começo e fim, e as flores desse jardim meus avós plantaram. E era uma voz, um vento e um sussurro, relâmpago, trovão e murro, nos que se lembraram. Uma palavra quase sem sentido, um tapa do pé do ouvido, todos escutaram. Um grito mudo perguntando aonde nossa lembrança se esconde, meus avós gritaram. E era uma dança, quase uma miragem, cada gesto uma imagem dos que se encantaram. Um movimento, um traquejo forte, traçado, risco e recorte, se descortinaram. Uma semente no meio da poeira, chama a lavoura primeira, meus avós dançaram. Uma pancada, um ronco, um estralo, e um trupez e um cavalo, guerreiros brincaram. Quase uma queda, quase uma descida, uma certa remetida, as mãos se apertaram. Era uma festa, chegada e partida, saudações e despedida, meus avós choraram. onde estará aquele passo pronto e as armas para o confronto? Onde se ocultaram? E o lampejo da luz estupenda que atravessou a fenda e tantos enxergaram. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criaram. Pessoal, vocês acabaram de ouvir então Vale do Jucá, com Siba e a Floresta, que é a trilha sonora do filme Baixio das Bestas, do Cláudio Assis. E o próximo filme que a gente vai falar é Deserto Feliz, um filme do Paulo Caldas, que é o mesmo que já tinha dirigido lá o Baile Perfumado e também o Rap do Pequeno Príncipe. Esse filme é uma ficção, né? O Paulo Caldas volta então para a ficção. Ele foi lançado em 2008 e já tem mais de 20 prêmios em festivais nacionais e internacionais. O Deserto Feliz conta a história da Jéssica, é uma menina de 15 anos, e ela vem do interior do Nordeste, né, e vai para Recife, em busca aí para meio que para sair da vidinha que ela tinha lá no interior. Mas no Recife ela acaba encontrando então o turismo sexual como forma de sobrevivência, né? E é nesse universo lá desse subúrbio mesmo do Recife que ela encontra um turista de Berlim chamado Mark, que é interpretado pelo Peter Kettnath, que também, por coincidência aí ou não, também interpreta o alemão do filme Cinemas, Pirinas e Urubus, que é um outro filme também dessa cena pernambucana, mas que a gente não vai falar desse filme hoje porque a gente já falou dele também em outro programa. Bom, justamente um dos prêmios, um dos muitos prêmios que o filme ganhou, como a Laura disse, foi o prêmio como melhor trilha sonora no Festival de Gramado em 2007. E a trilha é realmente contagiante, bem legal, dirigida musicalmente pelo pessoal do Ed, da banda Ed. E a gente vai ouvir então uma música chamada Pode Me Chamar, que fecha o álbum da trilha do filme Deserto Feliz. Vamos ouvir então aí o Ed com Pode Me Chamar. O Ed Wye. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Coisa pra dizer e pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já tô aí. É. Coisa pra dizer e pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já estou aí. chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Pra fazer, sem muita coisa pra dizer. E pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já tô aí. É, eu já tô. E voltamos com Sessão das 6. A gente acabou de ouvir a banda Ed com Pode Me Chamar, que é a trilha do filme Deserto Feliz. Agora a gente vai falar do A Festa da Menina Morta, que é um filme do Matheus Nachtergaele de 2009, né? E esse filme, apesar de ele não se passar em Pernambuco como os outros, ele tem uma relação muito forte com o nosso tema de hoje, o tema aqui do Sessão das 6. Uma dessas relações é o roteirista Hilton Lacerda, que também escreveu o roteiro do Baile Perfumado, do Amarelo Manga e do Árido Movie, né? E esse filme é a estreia do Matheus Nachtergaele na direção, e ele já tinha participado dos outros filmes atuando, né? Como no Amarelo Manga, no Árido Movie também, e no Baixio das Bestas. Sendo uma das possíveis caras ou estandartes desse cinema pernambucano, né? Apesar de ele ser paulista de nascimento. A Dira Paz também participou de dois longas do Cláudio Assis, por exemplo. Bom, feitas as devidas justificações, vamos falar um pouco mais do filme, né? As filmagens aconteceram no município de Barcelos, no estado do Amazonas. Então eles fakearam o Recife. Não. O filme... A história é amazonense. Ah, tá. Então, desculpa. Bom, e a história toda ela se passa nas horas que antecedem essa festa, grande festa anual, em homenagem a essa menina morta. E aí a gente acompanha a atenção do Santinho, que é um jovem que todos os anos, nessa cerimônia, traz a mensagem da menina morta, né? O que acaba atraindo aí muitos peregrinos e as pessoas que vêm em busca da bênção e dessa mensagem. O Santinho é o Matheus Nachtergaele? Não, é o Daniel de Oliveira. É o Daniel de Oliveira. Ah, a gente tinha falado. Bom, e a trilha desse filme, olha só, foi premiada no Festival do Gramado. Também. E nós vamos ouvir... É a nata. Estamos aqui. Supra sumo. Na crista da onda. A gente já ouviu uma música que é cantada da Romaria. Essa música ela é cantada, então, enquanto a galera tá se dirigindo aí ao local das revelações do Santinho com a mensagem da menina morta. Vamos ouvir o trailer do filme, a banda sonora do trailer Festa da Menina Morta. Vamos aí. Concentrei nessa força pra perceber o mistério que está aqui. Concentrei na floresta. Tá errada essa música, Lúcia. Tá errada. Mas vinha do céu, eu não sei rezar. Só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Quero ser sua filhinha do céu. Vai! Pra menina morta, pra menina morta. Pra menina amor, pra menina amor. Mamãe dor, cicatriz permanente, desejo de morte entre os dentes. Ah, que lindo. Passei a vida dedicada a isso, Tadeu. Tem milagre nenhum. Tem milagre nenhum, minha mãe. A paz do mundo vai pra quem? Pra menina. E a menina? É verdade que ela foi comida pelos urubu? É verdade. Eu tô viva. Você me viveu. Eu tô viva. Você me viveu. A festa da menina morta é festa de quem já se foi. É noite clara pra chorar e se chorar. Lágrimas, noite adentro. Se o medo imperar, o peito pesar. Pé no chão, olha ao redor, veja quem vem, que mundo virá ilusão. Olha ao redor, veja quem vem, que mundo virá ilusão. Mundo virá ilusão. Nascer, o dia nascer azul. Estamos de volta com o programa Sessão das Seis. Acabamos de ouvir, então, a banda sonora do trailer do filme A Menina Morta, né? Uma experimentação aí de um pupurri musical aí. Bom, vamos falar, a gente acabou de encerrar os longas-metragens de hoje. Vamos entrar, então, para fechar esse tema de filmes pernambucanos. Vamos falar dos curtas-metragens, que é uma produção tradicional e importante na trajetória desses cineastas aí, que a gente falou hoje no programa, né? E apesar da pouca repercussão comercial, todos eles começaram fazendo curtas. E seria injusto, então, a gente ignorar essa produção aí de Pernambuco. É, na verdade, daria pra fazer um outro programa só com trilhas de curtas-metragens pernambucanos, né? Mas isso fica, quem sabe, aí pra uma outra oportunidade. A gente escolheu aqui a música de um curta de 2005, que é dirigido pelo Camilo Cavalcante, que é um diretor e roteirista bem importante, já tem mais de 10 curtas no currículo dele. E a filmografia dele traz uma forte relação com música, com trilha sonora, inclusive participando assim, da história mesmo de vários curtas dele. Mas tem muitas músicas conhecidas, como dos Beatles, Ira, e também músicas feitas para o próprio filme, com trilhas incidentais gravadas para os curtas, né? E a música que a gente escolheu aqui, a Ana vai falar agora para vocês. Bom, antes de falar da música, vou falar o nome do curta, que é Rapsódia para um Homem Comum. Esse curta conta a história de um funcionário público cansado da sua rotina e apaixonado por música, em especial pela música clássica. Ele é super fã do Bach e também por uma senhora que toca todos os dias a música do Bach no piano. A ambientação do filme é... O filme se passa na década de 70 e, para completar, a trilha sonora conta aí com uma música do famoso cantor goiano Odair José, que tem aí o ídolo das empregadas domésticas, tem uma música dedicada a elas, e também aquela música Pare de Tomar a Pílula. Mas a gente vai ouvir uma das músicas que não é das mais famosas do Odair José, mas que, segundo a nossa colega aqui, Laura, é muito legal. Vamos ouvir, então, Minhas Coisas, Odair José. Minhas coisas, de repente, estão tristes. Compreenderam que não existe nada mais entre nós. Meu violão caiu de cima do armário. Suas portas rebentaram, dando adeus à minha voz. O meu casaco com você se acostumou. Sentiu tanto a sua falta e de tristeza desbotou. Se eu soubesse que eu iria lhe acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas com você. Até meu carro já não tem velocidade, pois ele sente saudade. E quando andava com você, meu telefone que sabia quase tudo, de repente ficou mudo e mais nada quer dizer. O meu relógio sempre certo trabalhou, depois que ficou sabendo, nada mais ele marcou. Se eu soubesse que eu iria lhe perder, não teria acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas com você. Você não teria acostumado minhas coisas com você. Não, não teria acostumado minhas coisas. Estamos de volta com o programa Sessão das Seis para encerrar, então. Acabamos de ouvir a música Minhas Coisas, do Odair José. Eu vou ter que revelar que eu vi lágrimas escorrerem aqui no estúdio de emoção. Uma música muito romântica. Queria mandar um beijo para Romilda, que nos acompanhou durante tanto tempo e agora está fora da ativa. Mas deu uma ajuda boa aí nas épocas de República. Bom, vamos falar então da agenda do cinema e cineclubes daqui de São Carlos. A próxima semana, até sexta-feira que vem. Começando pelo cineclube CDCC, O Homem Que Não Estava Lá, que é um drama aí com Billy Bob Thornton e a Scarlett Johansson, a ídola da Ana. O cineclube CDCC tem as sessões na Rua 9 de Julho, no centro, aos sábados, às 20 horas, com a entrada franca. Isso aí, outro cineclube aí que marca presença na cidade e no movimento cineclubista é o Cine UFSCar, aqui no Teatro Florestan Fernandes, na UFSCar, com sessões todas as terças-feiras, às 19 horas, com entrada gratuita. E o filme dessa semana, dia 21, né, quarta-feira, vai ser o documentário Flores de Maio, que foi realizado pela Prefeitura Municipal de São Carlos e pelo Promemória, e representa aí um pouco do movimento negro em São Carlos, que comemorando então o Dia da Consciência Negra, que é hoje, né, dia 20, não, 20 de novembro, que é um dia em homenagem ao Zumbi dos Palmares, né? Ao invés de comemorar então 13 de maio, que é uma data branca, né, que foi a Princesa Isabel que aboliu, então se comemora no dia 20, que é uma data aí da Consciência Negra mesmo. É isso aí, lá no Cine Guatemi, no Shopping Guatemi, né, a gente pode ver o filme Lua Nova, que é o segundo capítulo aí da Saga dos Vampiros do Eu esqueci o nome do primeiro filme, gente. Crepúsculo. Como você esquece? Crepúsculo. E também tá em cartaz o 2012, o filme sobre o fim do mundo. Não, eles sobrevivem. Bom, o próximo filme que a gente vai falar aqui é o Cinema do Sesc, que não vai ter, que vai ter exibição, então, nesse final de semana. E o filme em cartaz é Enquanto o Sol Não Vem, que é um filme francês, né? No sábado e no domingo, às 18 horas, lá no Sesc. E vai ter também, na semana que vem, a terceira Mostra Internacional de Videodança de São Carlos. A gente vai ter exibições em vários locais, inclusive no CDCC. E lá no Sesc, especificamente, vai ter sessões nos dias 24, 25, 26 e 27. na terça a sexta, às 16 horas da tarde, também com entrada gratuita. Então, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o que é videodança, pode então conferir essa mostra essa semana em São Carlos. E a gente indica um curta-metragem que está na programação da Mostra Internacional de Videodança, dessa terceira mostra. É um curta-metragem chamado Entre Passos, que foi feito com equipe e elenco totalmente são carlense. É um jabá, né? Porque afinal todo mundo que tá nessa sala participou do filme em alguma função, né? Mas é bem legal porque você vai lá e vai ver um elenco, um filme todo são carlense, com tudo que é cenário, figurino, locação, tudo são carlense. É isso aí, é um filme que tá participando então desse festival, junto com vários filmes internacionais desse tipo de videodança, então. E já que a gente falou do Interpasso, eu como produtor executivo, não posso deixar de falar que o filme teve apoio do Ministério da Cultura e através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Encerrando aí, né, o Jabá, vamos para a programação do Cine São Carlos, que o filme Lua Nova, que é a continuação do Crepúsculo, também. Para quem gosta, está gente. No ar em todos os horários, todos os dias, bombando no coração dos adolescentes. Você não tem opção no Cine São Carlos, você só pode assistir Lua Nova. Se você não quer assistir esse filme, você não vai no cinema. Que incrível. Tudo bem, daqui a pouco passa, gente. Cria adolescência. E lá no Cine Quanon, a gente pode ver, que é o Cine Clube da Arquitetura, no dia 24 de novembro, se eu não me engano, é terça-feira da semana que vem. É sempre às terças. Isso, é sempre às terças. A gente pode ver o filme Playtime, Tempo de Diversão, do Jacques Tati, que é um filme francês. Jacques Tati. Tati, obviamente. Tati é quebra-barraco. Isso aí. Bom, e aí a gente fecha a nossa agenda com o Cine São Roque, que é de sexta-feira, daqui a pouquinho você pode ir lá assistir, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Hoje, então, vai ter a sessão, a clássica sessão de aniversariantes do mês, mas que vai se chamar O Samba Pé de Passagem. Essa sessão conta com 3 curta-metragens, que são de documentários sobre o samba. Tem uma Partido Alto, que é do Leon Risman. Em seguida tem Geral do filme e depois o outro que chama Jorjão, todos com essa temática do samba. Depois da sessão, você pode conferir lá o grupo Samba de Comadre, que aí eu vou mandar um beijo pra galera, composto pela Bia, pela Flora e pela Flávia. E aí você pode ir lá e conferir, eles vão estar tocando vários sambas depois da sessão dos sambas. E pra comemorar, então, a gente vai ouvir uma música do Candeia, que é um dos sambistas que tá presente lá nos documentários. A gente vai ouvir a música Zé Tambozeiro. Vamos ouvir. Irie, aia, dereie, nhaia, dereie, nhaia. Vou chamar Zé Tambozeiro pra bater tambor da Angola. Olê, lê, lê. Vou chamar Zé Tambozeiro, o samba chegou agora. Bate no tambor da Angola. O samba chegou agora. Bate no tambor da Angola. O samba chegou agora. Bate no tambor da Angola. O samba chegou agora. Gabi mandar os beijos. Bom, gente, essa foi a música, então, Zé Tambozeiro, do sambista Candeia, em homenagem aos curtas-metragens do Cine São Roque, que vão acontecer daqui a pouquinho, lá às 8 horas. Pra quem não se lembra, o Cine São Roque fica lá no Armazém Cultura. Cultura, em Água Rua Vermelha. Bela Cintra, Água Vermelha, e a entrada é gratuita. Pra quem não sabe, né, gente? Pelo amor de Deus, que já era pra saber. Estamos encerrando o programa de hoje. Os nossos contatos são sessãodas6@gmail.com. Você pode ouvir também os programas pelo podcast do blog, que é www.sessãodas6.blogspot.com. Pode nos seguir no Twitter, @sessãodas6. Acho que é isso. E pode entrar no MSN, radiofiscar@hotmail.com, e falar aqui ao vivo e online com a gente. Muito obrigada pela companhia de todo mundo aí nessa semana. Queria mandar um beijo pra Helena, que já foi nossa ouvinte, tá nos ouvindo lá em Jacareí. Pra Fernanda, que tá nos ouvindo em Londrina. E pro meu amigo Davi, que tá nos ouvindo em Ribeirão. Um beijo também pro Thiago Mal, que também sempre acompanha o programa e tá falando com a gente aqui pelo MSN. Depois me conta se você já tinha assistido algum dos filmes que a gente passou aqui hoje. E, bom, então vamos finalizar. A Tica também. A Tica, que participou como ouvinte também, um grande beijo. Bom, esse programa tem produção e pesquisa de Gabriela Nogueira, Ana Kiel, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. E na técnica hoje é Yasmin, que ajudou a gente para fazer a ligação lá com a Tica no começo do programa. Obrigado, Yasmin. Isso aí, boa noite para todo mundo. Um beijo, um abraço para quem participou do programa, para quem participe, para quem nos ouve, que é uma participação também. Vão ao cinema, assistam os filmes em cartaz. Um beijo pra todo mundo. Sessão das 6.